Fitas Plus servem para correr ao longo do seu corredor, para acelerar a velocidade em redor da cama do quarto, de uma cadeira na cozinha, andar à volta da mesa da sala de estar ou subir depressa as escadas de um escador ou de um sótão. Quem os recomenda para ir até à mercearia mais perto de casa e comprar tabaco e batatas fritas. Fantástico! Estes confortáveis ténis com uma sola de borracha preparada para resistir aos acidentes nos soalhos ou nas alcatifas são recomendados para competir nas divisões da sua habitação ou até, depois de uma boa feijoada, acelerar para a casa de banho e libertar um peso da sua consciência. Alternativamente, pode ter uma atividade física intensa em percursos dentro da sua residência, como correr à volta do sofá, à procura do comando, ir até ao frigorífico 3 vezes por hora, esticar as pernas e petiscar ou beber uma cervejinha. São excelentes para assistir a jogos de futebol na televisão ou para participar em jogos de realidade virtual. Os seus dias monótonos acabaram. Agora, apenas com um investimento de 699,95€, pode ter todas estas vantagens essenciais para vencer a rotina das experiências com o mundo exterior. Estes incríveis sapatos de ténis estão disponíveis em todas as lojas de desporto e de produtos ortopédicos, mas visto que não gosta de sair de casa, também poderá encomendá-los pela internet e eles serão entregues à sua porta. Encomende já os novos Adidas Plus no nosso site altamente fiável, aberto 24 horas por dia, www.correrforadecasaeparaosfracos.com ou www.estesitesoparaquemquercorreracerio.org. Para os mais corajosos, pode ligar para o número 707-121-707. Well, and how long am I getting old? Hey, brother, and I'm getting ready to die. But there's one request that I must make before I hit the sky. And that request is something no man in his right mind did not deny. Cause when they put me 6 feet under, I'm taking a great big pizza pie now, pizza. Se encomendar já, terá um desconto especial de 1%. Não perca esta oportunidade. Pizza Black Friday Championship é uma competição de supermercado em que as crianças, adultos e pensionistas de todas as idades com os seus carrinhos de compras lutam com o objetivo de se apoderarem do máximo de produtos possível nas prateleiras e depois correrem até às caixas registadoras. Esta disputa realiza-se numa área onde estão disponíveis as mega promoções de 5 a 10%. Para este jogo, no qual só triunfam os mais hábeis, só é necessário um condutor motivado e a introdução de uma moeda para destravar as rodas do veículo usado para o transporte dos produtos e das mercadorias. Que diversão! Que loucura! As regras são simples, enche o equipamento de transporte até abarrotar e corra desesperadamente para a caixa registadora mais próxima para efetuar o pagamento. Música.

apresentamos um novo curso destinado a políticos iniciantes com ambição. Este curso foi aprovado por alguns dos melhores políticos corruptos da atualidade, que não estão presos. Somos todos muito amigos da escuridão. O objetivo é fornecer os conhecimentos e habilidades necessárias para uma bem-sucedida carreira de desonestidade ou até criminosa. O seu currículo é extremamente abrangente, completo e atualizado nas diferentes áreas dos comportamentos ilícitos. Fornece aos alunos uma vasta série de matérias de estudo, podendo estes especializar-se em várias atividades tais como suborno, extorsão, favorecimento de amigos e familiares, tráfico de influências, desvio de fundos públicos, lavagem de dinheiro, criação de contas bancárias em paraísos fiscais, compra de milícias privadas ou até na facilitação do empreendedorismo criminoso como o branqueamento de capitais, o tráfico de drogas ou de pessoas. Este curso realiza-se nas instalações do Senado Federal do Brasil, o Palácio Nereu Ramos, em Brasília. Para inscrever-se no curso não é necessário nenhum grau de escolaridade. Para ser aceito neste curso é preciso ter familiares não presos na política e o pagamento das propinas deve ser efetuado em maços de notas e numa mala preta e discreta. Para mais informações, entre em contacto através deste e-mail corrupçãofácil@gmail.com.pt/br. Nesta formação, com acompanhamento proativo e respeito pelos ritmos de aprendizagem, poderá ainda beneficiar de um estágio profissional em partidos políticos e trabalho de campo. Inscreva-se já! Ponha os seus interesses em primeiro lugar enquanto serve os interesses coletivos. Sente que não é uma pessoa muito inteligente, mas costuma ser tratado com respeito e consideração? Por um motivo que não entende bem, acha que os outros são demasiado condescendentes para com as suas reduzidas capacidades de raciocínio. E não é como merecia, suficientemente maltratado pelos seus parentes, amigos e colega?

Não perca esta oportunidade única. Ligue já para 277-455-522 e marque uma consulta grátis para o seu amigo de estimação. Ok? If we could talk to the animals, just imagine it, chatting to a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting to a cheetah. What a neat achievement it would be. Cansada das putas que andam à volta do seu namorado? Gostaria de se livrar delas? Pois elimine já essas vadias com kit de extermínio de porca. Com este nosso kit, desenvolvido pelas hábeis mãos de engenheiros militares especializados em explosivos, destruições, minas e armadilhas, fomos capazes de desenvolver mini-bombas de triperóxido de triacetona discretas e eficientes, que podem ser detonadas com facilidade e causar muitos estragos. Basta plantá-la na casa ou no carro de sua vítima e aguardar pelo maravilhoso resultado. Somebody bad story wedding bell, now nobody can get married. Who's got the ding dong, who's got the bell? Who's got the ding dong, who's got the bell? Somebody know but nobody tell, 'cause somebody bad story wedding bell. Mas se deseja ver a desavergonhada sofrer antes de explodir, oferecemos ainda um mini kit de tortura de putas, completamente gratuito, que inclui um creme que cria borbulhas, verniz que faz as unhas caírem, odisseia de lipoaspiração reversa, um martelo de forja para maquiagem facial, completamente apropriado para gajas bonitas, instruções para fazer hidromassagem na banheira com água de esgoto e ainda uma mordaça para que os gritos da sua vítima não incomodem os vizinhos. Somebody bad story wedding bell. Somebody bad story wedding bell. Tudo isso pelo módico preço de €59,99. Se é um homem e está a sentir-se também injustiçado, não se preocupe. Temos a versão masculina do produto. Especialmente para o homem cujos amigos não largam a sua namorada, temos o kit Adeus aos Cabrões. Interessada ou interessado, ligue para 920-273-006 ou visite o nosso site www.morteasgajasporcas.com.pt. Acabe com a concorrência. Faça com que um homem seja completamente seu.

lagartinhos e tripeiros estão convidados para um lanchinho. Não perca. Conheceu alguém na internet com quem gostaria de se encontrar, mas tem vergonha de mostrar a sua aparência física real, o seu rosto com borbulhas, pontos negros, os seus óculos com lentes muito fortes, a sua pilosidade facial de 2 mm, o descontentamento estético com curvatura do nariz, com o seu cabelo fraco sempre a cair ou até mesmo com as dimensões do seu corpo sempre a criar problemas com o tamanho da roupa? Você é uma mulher ou um homem que não gosta do seu aspecto? Já fez de tudo? Rezou para no dia seguinte acordar e ser anatomicamente diferente? Passou horas no ginásio, fez dietas, terapias ou recorreu mesmo a métodos mais radicais como a cirurgia plástica que, ao invés de ou de a deixarem com uma fisionomia mais agradável, só serviu para piorar a situação? I hear a song calling me when the moon is high. I hear that strange melody. Não se preocupe. Pensámos no seu problema e encontramos a solução certa. Só precisa de nos telefonar e fica imediatamente selecionado para construir uma nova identidade. Recurso às novas tecnologias, conseguimos abolir a humilhação causada por ter uma figura assustadora. It's monster sipping time. O Android geração perfeita é um robô cuja morfologia e o comportamento se adaptam à sua vontade. Basta instalar a aplicação RoboStar no seu telemóvel e, usando os nossos modelos, identificar tudo o que quer: a altura, o peso, a cor do cabelo ou o tamanho das pestanas. Depois de recebermos as suas opções, os seus dados irão para um processo de manufatura e, em poucos dias, enviaremos o seu novo ajudante, justamente com o chip que, depois de ser aplicado, fará com que sinta todas as sensações do robô. Esconda o seu arrepiante aspecto em casa e deixe o humanoide artificial tratar de tudo. Receberá todos os seus estímulos sem precisar de se mostrar em público. Para além de executar tarefas, comida, as compras, conviver com amigos, passear o cão, poderá proporcionar-lhe experiências inesquecíveis de relacionamento íntimo. Ligue já 919-19910 e todos os seus problemas serão resolvidos. Se fizer nas próximas 12 horas, enviamos-lhes também um parceiro ou parceira, dois robôs programados para se unirem e darem origem a um mini-robô. Quer ter um filho que não tenha a cara do seu ex-marido? Ou que seja parecido com aquela sua namorada que o trocou pelo seu pai ou pelo seu melhor amigo? Esta é a solução ideal. chegar já a manifestar a sua adesão aos nossos serviços, receberá ainda em sua casa um fantástico pano úmido vitaminado que nunca seca e serve para limpar o pó da sua casa. Isso é uma agradável surpresa, que poderá prolongar em prestações ao longo da vida. Ao ligar, está automaticamente a aceitar os nossos termos e condições, não sendo conveniente denunciar às autoridades qualquer tipo de comportamento fraudulento da nossa parte, pois, ao estar a aceitar os nossos termos e condições, a sua atitude poderá ter consequências legais. Tem problemas constantes de queda de cabelo e não encontra soluções? Está farta de tirar montes de cabelo dos ralos da banheira, do bidé ou do lavatório? Olhar-se num espelho e ver que na sua cabeça há grandes falhas de couro cabeludo causa-lhe transtornos depressivos e obriga a recorrer a fármacos? De um modo geral, sente-se feia, mas a imagem negativa que tem de si é gravada com a aparência consequente de uma incessante perda capilar? O seu marido ou namorado olha de soslaio para si como se fosse um chihuahua horroroso que apareceu em casa fugido de um incêndio? Perda capilar pode ter motivos hereditários. Está relacionada com o stress, problemas da tireoide ou hormonais. Certos medicamentos ou uma possível gravidez em que o seu bebê estará a comer os oleosos, apêndices, filiformes e cuneiformes que crescem na parte superior e posterior da sua cabeça. Mas não se preocupe, não perca tempo em procurar médicos ou nutricionistas para solucionar o seu problema. Criámos uma escova pneumática que faz com que o seu cabelo cresça em segundos. Este utensílio contém múltiplas vitaminas nas suas fibras de plástico, como a vitamina A, B, C, D, E, magnésio, silício orgânico, ácidos graxos, ômega 3, 6 e zinco. Mas tenha cuidado, ao passar esta escova em sítios indesejados ou imprevistos do seu corpo, poderá crescer-lhe cabelo onde menos espera. Você passa esta mágica escova pelo cabelo que resta na sua cabeça e continuará feia como estava antes, mas agora com mais cabelo. Se quiser tirar o seu traseiro preguiçoso dos sofás cheio de cabelos, pode vir visitar-nos na nossa loja na rua Lisa Conferro, no 180C. Ou então, se preferir ficar sentado a deprimir por se sentir gorda e parcialmente careca, pode comprar-o no nosso site www.ruamonalisa180.com e terá a sua encomenda rapidamente entregue em 6 meses, por apenas 99,98€. Se não tiver pressa em receber a sua escova, pagará um pouco mais e terá a sua Magic Hairbrush por apenas 99,99€ no prazo de um ano. Ligue já, antes que lhe caia mais cabelo. A sua vida sempre foi e continua a ser uma porcaria e não sabe o que fazer? Acha que cada solução é sempre mais um conflito interminável para os seus problemas? Conheça os nossos bidés e cure o que está doente ou imundo em si. Venha ver os nossos bidés. Sim, visite as nossas instalações para conhecer objetos sanitários que são perfeitos para si. Eles são oblongos, não sabem falar nem conseguem expressar as suas emoções de um modo muito claro. Mas você pode lavar um utensílio ou certas partes sujas de alguém nestas bacias para se sentir invadido por uma purificação interior. Ao limpar alguma coisa, você estará a limpar-se daquilo que o atormenta. É melhor que fazer terapia ou orar a entidades sobrenaturais. Cada vez existem menos bidés em Portugal. Devido ao seu valor psicológico, estas bacias não podem desaparecer. Por isso, adquira um bidé e ajude-se. Os nossos bidés curam todos os tipos de problemas e de medo. Devido às suas frustrações, você já cometeu muitos atos censuráveis? Já torturou um rolo de fita cola? Exerceu violência sobre um comando de televisão? Tem medo de tampas de canetas voadoras? Já fez comentários racistas a agulhas de crochê? Então compre um bidé. Alivie-se da sua culpa. Quando está a almoçar ou a jantar num restaurante, que apareçam caranguejos disfarçados de camarões que devoram todas as pessoas presentes enquanto ao mesmo tempo mudam de sexo? Compre um bidé e não pense mais nisso. Tem medo de cães cegos, mas apenas quando estão com a saima e presos por uma trela? Compre um bidé. Os nossos bidés são os melhores para o ajudar em qualquer problema. Se julga que a sua sogra é uma herança matrimonial com deploráveis funções familiares, temos um bidé à sua medida. Ajude-se com um bidé. Dignifique-se comprando um bidé. Comece a assear qualquer coisa para se libertar de toda a matéria putrefacta que há em si.

trazemos uma mensagem para toda a gente com problemas de concentração. Horas excessivas em frente a computadores ou a outros dispositivos digitais irão causar dificuldade em estar concentrado, seja no trabalho ou nas aulas. O stress, estar loucamente apaixonado, certos problemas pessoais ou distúrbios psíquicos podem causar grandes dificuldades de concentração. O mínimo estímulo pode dispersar a atenção. A pressão exercida por assuntos laborais ou íntimos, por acontecimentos negativos como o fim do relacionamento amoroso, a doença ou a perda de familiares, contribuem para a falta de concentração. O seu filho é um aluno empenhado em não fazer nada? Ele considera que os momentos mais proveitosos da sua aprendizagem são os intervalos entre as aulas e quando vai à casa de banho? Quando à noite ele está fechado no quarto e lhe pergunta através de uma rede social que disciplina esteve nesse dia ou qual foi a matéria que lhe ensinaram, ele diz que não sabe? Acha que ele tem um déficit de concentração? Para quem tem alguns dos problemas referidos, damos-lhe a conhecer um lugar maravilhoso, um campo de concentração. Os nossos campos de concentração são espaços lúdicos de confinamento com atividades específicas nos quais pode ocupar, de um modo descontraído, os tempos de internamento. Deverá obedecer a ordens e instruções. Todos os dias haverá um programa de tarefas intensas, exaustivas e divertidas, como rastejar, saltar, correr, transportar tijolos e blocos de cimento, recolher lixo ou fazer serviço de call center, para as quais utilizará o esforço físico durante mais de 12 horas e, se não as cumprir, será severamente castigado. Usará fraldas, terá uma refeição a meio do dia com sopa e uma fatia de pão e uma chamada ao amanhecer e ao final da tarde. Uma vez por semana, poderá tomar banho. Connosco não terá mais motivos para se inquietar. Connosco esquecerá todas as suas preocupações. Vai estar focado apenas em sobreviver e manter a sua dignidade e identidade. Inscreva-se ou inscreva alguém que necessite de ajuda. Visite o nosso site em www.campusdeconcentração.org. Alguma vez pensou na possibilidade de ser dono de alguém disponível para lhe concretizar os seus desejos e prazeres mais profundos? Ser proprietário e usufruir sem limites nem restrições? Alguém disposto a obedecer cegamente à sua vontade? Alguém que se entregue para ser o seu mais fiel servo, sem autonomia, submisso e incapaz de qualquer outro tipo de pensamento senão sujeitar-se às suas ordens. Então não fantasie mais e compre já o Ferocontrol. Os feromonas segregados ou excretados pelo corpo suscitam reações fisiológicas e ou comportamentais. Este produto, engenhosamente concebido por um grupo de cientistas da nossa empresa, é um pequeno supositório composto por substâncias químicas que, ao dissolverem-se no organismo, são capazes de transmitir sinais a humanos do sexo masculino e feminino. Faz com que o utilizador expulse gases com odores intensos, capazes de atrair e submeter as pessoas do sexo oposto, deixando-as vulneráveis aos seus caprichos. Pode ser inserido em qualquer momento, consoante a necessidade do cliente. Após a introdução no orifício anal, o resultado é imediato. Este produto, com muitas especificidades olfativas, não é indicado para menores de 18 anos e pode ser inserido por via retal pelo homem, pela mulher ou por gente com várias identidades de género e orientação sexual. It's 3:30. Oh, get off. Now, look, stop that. What on earth got into you? It's not Friday, is it? Oh, chérie. Oh, look, cut that out. Pull yourself together, woman. Look, control yourself. And get back on your own side. I've got to be on the first tee at 6:30. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh. Speak English, woman. Whatever's the matter with you? Ear, leave my scarf alone. Get your hands off. Look, if I go down and make you a cup of cocoa, will you go back to sleep? Because you're tame, mon amour. Visite o site www.ferocontrol.com, escolha, encomenda a substância ativa certa para si e comece já a dominar os outros. Uma pesquisa realizada pela empresa norte-americana D-Scout mostra que, em média, gastamos nada menos do que 2 horas e 42 minutos por dia a olhar para o ecrã dos nossos smartphones. Nesse período, um usuário médio toca nele pelo menos 2.617 vezes. O estudo mostra que aqueles que são considerados usuários intensos gastam o equivalente a 3,75 horas diárias com os aparelhos ligados, o suficiente para assistir a 2 filmes completos. Os dados foram obtidos através de uma ferramenta criada pela companhia que consegue obter dados de 94 em cada 100 mil aparelhos Android ativados. Não acha pouco tempo para quem pretende ocupar o seu tempo livre com os dispositivos móveis? Quem faz longas viagens até casa de transportes é obrigado a olhar para a aborrecida paisagem quando o telemóvel está sem bateria. O que acontecerá aos alunos com tão pouco entretenimento nas aulas ao longo do ano letivo? E aos funcionários durante o horário laboral? E o destino daqueles que são obrigados a ir jantar com os pais da namorada e se esquecem do telemóvel em casa, sendo forçados a falar da sua vida ou sobre um outro qualquer assunto? E ao seu grande amor por aquele homem ou mulher que ainda não conheceu pessoalmente porque vive do outro lado do mundo? Estudos indicam que a depressão, a ansiedade e a impulsividade são alguns problemas psíquicos que resultam da privação dos celulares. A verdade é que todos estes entraves cronológicos acabaram. Isso mesmo, ouviu bem, acabaram. A Phone Surgery and Company tem o prazer de apresentar a solução para o seu problema, The Phone Hand. O que é The Phone Hand? Já perguntou? Pois bem, por apenas um preço de um iPhone X1000, a nossa empresa realiza uma cirurgia indolor e com resultados imediatos que implanta um aparelho de rede móvel com acesso a todas as redes sociais no lugar da sua mão. Mas calma, surpreendido com tudo isto? Pois bem, The Phone Hand tem ainda mais surpresas para si. Bateria e dados móveis ilimitados. Entre no nosso site em www.phonesurgeryandcompany.com e registre-se com todos os seus dados pessoais. Ultrapasse todos os termos e condições. A seguir, clique em marcar consulta e escolha o especialista que pretende entre os nossos três profissionais. Depois de 5 consultas, poderá ser realizada a operação que trará a ocupação definitiva e distração absoluta para sempre. Acabaram-se as baterias viciadas e os fingimentos de atenção quando nos abordam. Entre agora, definitivamente, neste mundo virtual e não tenha medo de ficar sem telemóvel ou de imaginar uma vida sem ele. Estimados ouvintes, interrompemos a emissão para dar uma informação revolucionária. Isto é um anúncio. Colaboração com os canais privados de televisão, a Radiodifusão Portuguesa traz a experiência inesquecível, aprovada com gritos e gargalhadas estridentes de Cristina Ferreira, recomendada pelo Presidente do Benfica e com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Foram as propriedades metafísicas deste anúncio que determinaram a ocorrência de momentos cruciais na história da humanidade. Ao ouvi-lo pela primeira vez, António Salazar caiu imediatamente da cadeira, apercebendo-se da insignificância do seu império em comparação com a extensão deste fonograma publicitário. Após o escutar, Hitler até tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Arrebatado por uma desmedida emoção, Van Gogh cortou a orelha, pois a sua audição foi incapaz de suportar tanta magnificência.